Controle Maceió, bom dia, até 9522. Ainda com o centro, estimando o pouso 0454, solicitaremos a RNAV. Tá, 9522, obrigado, até breve. Salvador, boa noite, é o TAM, Mike, XC, Eco. Prossiga. Nós solicitamos reboque do portão número 5 até o pátio 3, posição 10. Gente, do 5 até o pátio 3, autorizado. Obrigado. Voltaremos ao término.